Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, o Natal chega, a alegria tem que transbordar em nossos corações. Filhos queridos, eu estou com o site aberto, estou vendo de Prudentópolis. Padre, pedi tanto a Jesus e Nossa Senhora que abrandasse o coração dos meus pais e libertasse de todo espírito de contaminação espiritual, de todo ódio, raiva, sentimentos de vingança. Achei que seria difícil, mas para Deus nada é impossível. Como o Senhor canta, eu creio no Deus do impossível. E no dia da Imaculada Conceição, eu recebi a graça. Minha família está transformada. Deus seja louvado. Maria Cristina de Prudentópolis, louvado seja Deus. Filhos e filhas de todo o estado do Paraná. E agora, escute o que foi deixado como testemunho de vida. Padre Reginaldo, sua bênção. Eu sou a filha de Deus aqui do Paraná. Eu quero dizer o testemunho que eu tenho de graças alcançadas de tanto tempo. Tanto tempo, já faz 32 anos, de uma doença que o meu filho tinha. Só o que socorreu ele, que os médicos não deixavam esperança, foi o Sagrado Coração de Jesus, que sempre nas primeiras sexta-feiras do mês eu agradeço. Meu filho tem saúde. Só a graça que eu, mãe, no sofrimento, do desespero, quando ele só tinha um aninho e 4 meses. No desespero, eu vi o Sagrado Coração de Jesus na minha frente e falei, esse é o médico. Esse vai ser o médico que vai curar meu filho. Louvado seja Deus, naquele dia, no Hospital de Nossa Senhora das Graças, aqui no Paraná, em Catanduva, aquele desespero meu, levou poucos tempos, só foi graça. Meu filho hoje em dia um homem, mora no Mato Grosso, tem saúde. E digo muito obrigado, meu Deus, meu Sagrado Coração de Jesus. Amém. Eu também, filha, tenho muita devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E que bom que você ligou. Não importa quanto tempo faz que a graça veio. Quando você olha para o teu filho, você deve estar me ouvindo agora. Cada vez que você olhar para o teu filho e ver quem ele se tornou, lembre-se quem o curou. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai. E exatamente por isso que Deus dá esses sinais, sinais de sua presença. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como Maria aceitou a anunciação do anjo, o texto de hoje fala de José. Mateus, que escreve para o povo judeu, enfatiza José no processo do nascimento. Mostra uma coisa bem humana, José duvidoso. E olha, para pensar. Jesus é realmente o filho de Deus ou filho de José? Se fosse filho de José, teria ele pensado em deixar Maria? Então, como alguém pode dizer que Maria teve outros filhos? José teve que administrar isso e aceitar a virgindade de Maria. O texto de Mateus, de uma forma bastante polida, de uma forma bastante subliminar, toca numa crise existencial de Moisés, de José. Mas termina dizendo que José acreditou em Deus. Fala de José como um homem temente a Deus. José, que acaba resolvendo suas angústias e interrogações em Deus. Quem dera, meus irmãos, se nós, se eu e você, a cada momento que vivemos as nossas tribulações, dúvidas e incertezas, buscássemos o aconselhamento em Deus. Fiquemos com essa mensagem hoje. Mãos ensanguentadas de Jesus. Vamos aproveitar hoje e pedir chagas benditas de Jesus. Coração transpassado do Senhor, vem tocar em mim, vem tocar em nós, em todos aqueles que estão com o rádio sintonizado. Vem, Senhor Jesus, vem tocar em nós. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Se você está perto de uma pessoa enferma, coloque a sua mão e peça: Senhor, venha tocar. Eu estou vendo aqui no site uma pessoa dizendo: Padre, por favor, coloque na misericórdia divina minha mãe, que está com uma pressão altíssima. Os médicos disseram que se ela continuar assim, ou ela vai ter um AVC, ou vai ter um ataque do coração. Mônica, pode ter certeza, nós estamos colocando na presença de Deus. Toca, Senhor, em todos aqueles que estão com risco de morte, todos aqueles que estão com a saúde abalada, e cada um se aproprie. Senhor, vem tocar em mim, restitua a saúde do corpo, nesta hora da misericórdia, nessa sexta-feira, nessa caminhada para o Santo Natal. Vem, Senhor, vem tocar na família, vem tocar dentro de nosso lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.